Muito bem, começamos mais um delírio. Eu sou o Lorde Rania e... E comigo ele que está aqui com seu cabelo Chanel loiro e colete rosa, André Luiz, depois das 8. Fala galera, tudo bem? Eu tenho a força. Muito bom, muito bom. O Rio 8. Ah, é, eu sou o Rio 8, exatamente. Rio 8, o defensor do castelo das 8. Pois é, exatamente. Muito bom. Vamos lá, André. A gente, eu admito que, assim, eu tenho quase certeza que nem eu, nem você éramos nascidos em 1981, certo? É, graças a Deus, não. Então. Então, eu queria começar esse programa te perguntando, você lembra de como você conheceu o He-Man? Cara, mais ou menos, assim, eu conheci o He-Man... Pô, é difícil dizer, eu não lembro assim o primeiro lugar onde eu assisti o He-Man, tá ligado? Certo. Mas eu lembro que, eu tenho quase certeza que era no Tooncast, eu acho, que é um canal da TV fechada. Sim, caros ouvintes, eu era um burguês safado com TV fechada. E que ele meio que revivia os desenhos antigos da Cartoon, tá ligado? Só que, isso, tipo, bom canal, diga-se de passagem. É um ótimo canal, só que é tipo, por desenho antigo... Entenda assim, desenho antigo mesmo, entendeu? Nível He-Man. Tipo, tinha desenhos assim dos anos 2000, mas tinha os desenhos do He-Man. E aí, cara, vez ou outra eu assistia He-Man, também assistia a She-Ra, né? Uhum. Do mesmo universo do He-Man, inclusive adorava a musiquinha dela. Mas é isso, aí esse é o meu contato com o He-Man. E se eu não me engano, na TV Globinho, mas eu não tenho certeza disso, em alguma TV assim aberta, passava o Mestres do Universo, mas era uma coisa tão aleatória assim, tipo... Eu não via direito, sabe? Eu pegava assim, metade do episódio e via, uma parada assim. E é isso, esse é meu contato com o He-Man. Entendi. Então, o meu foi um pouco diferente, não foi com desenho. Eu tinha um vizinho, que ele tinha... Ele era aquele vizinho, assim, que tinha vários irmãos. Se não me engano, ele tinha ele e mais duas irmãs. E ele herdou uns brinquedos do tio dele. Um desses brinquedos era um escudo do He-Man. Só que não tinha o He-Man colado. Era, tipo, tinham quatro adesivos. O do He-Man tava rasgado. O do mentor, o do corpo e do esqueleto. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, pô, esqueleto é mó da hora, velho. Ele é meu. Então, aí eu, depois de um tempo, passou assim, tava vendo desenho, porque quando você é criança, você vê qualquer porcaria na TV Globinho, ou no Sábado Animado, ou no Bom Dia e Companhia, pra nós que somos milênios. É. E eu vi He-Man, aí eu falei, caramba, o esqueleto é vilão do He-Man? Mas foi isso, aí foi ódio à primeira vista, porque eu achei um desenho muito tosco. Ah, nossa, é muito tosco mesmo. E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull. Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Então a gente chega em setembro de 1983 com He-Man e os Mestres do Universo. O que aqui no Brasil ficou conhecido como He-Man e os Defensores do Universo? Desenho clássico. Me diz, quão duro foi assistir He-Man pra gravar esse programa, André? Ah não, então, é aquilo. Eu não reassisti o He-Man clássico porque eu tenho amor à minha vida, né, cara? Uhum. Mas eu já adianto que quando eu assisti quando era criança, aquilo era uma luta, cara, porque... Assim, já basta a gente ter que lidar com a falta de qualidade técnica de desenho antigo, né? Então tem aquele áudio meio estourado, os desenhos, eles, sei lá, eles têm um tom pastel, uma parada assim, tá ligado? E pra não dizer que a história é sempre a mesma, né, cara? Uhum. Não, e uma coisa engraçada do, do He-Man clássico, velho, é que, tipo, é, o He-Man, tipo, antes de se transformar, é idêntico ao outro He-Man, tá ligado? Ao He-Man depois de transformado. Ele só... O Príncipe Adam. Sei lá, né? Devia vender uns bonecos, velho, mas sei não, hein? Então, é porque todos os personagens, eles têm o mesmo modelo de corpo. Todo mundo é forte, bombado, sacou? Pois é, tirando o corpo. Eles usavam esse modelo ad infinito. E não só os modelos, como as animações também. Porque é o He-Man montando na moto, é o He-Man montando no gato guerreiro, é o He-Man andando, é o He-Man correndo, é o He-Man pegando uma pedra e jogando pra cima. É mesmo, né? Os poderes mais genéricos possíveis, cara. Os poderes mais genéricos possíveis. Mas vem cá, o orco ele tinha na série clássica, né? Tenho quase certeza disso. Tinha. Então, isso eu comentei antes de comentar, porque o He-Man, ele não era propriamente um desenho, ele antes era uma linha de bonecos da Mattel, sim. Importante se ressaltar. Essa linha de bonecos, ela surgiu como uma resposta a Star Wars, porque Star Wars foi parar nas mãos da Kenner, que hoje em dia é a Hasbro, porque assim, foi oferecido pra Mattel a licença do Star Wars, só que o CEO da Mattel falou, não, eu não quero. Aí a Kenner pegou e transformou Star Wars no que é hoje em dia, sabe? Aí eles tiveram a ideia de meio que mesclar, fazer uma coisa meio Conan com a ficção científica de Star Wars. E assim nasceu o He-Man. É, porque é exatamente isso que é o He-Man, né, cara? Tipo, porque tipo, tem todo um quê de ficção científica misturado com fantasia, né? E tudo convive numa harmonia muito bizarra, né, cara? Porque, sei lá, velho, os caras andam de moto, mas... Não sei, solta magia, é meio... Não sei, eles misturam de uma forma muito estranha tudo isso, né? É uma salada, é uma saladona. É uma saladona, cara. A mulher lá, tipo, o pessoal voa, mas tem o outro lá que anda de moto. É sei lá. Não, e assim, é ficção científica, mas tem rei e rainha, sacou? Piada. É, pois é, cara. E não é uma vibe steampunk também. É literalmente a ficção científica, assim, com maquininha mesmo, assim... Usando eletricidade, com raiozinho laser, mas tem um mago lá também. No caso, eu tô pensando naquela maga lá, que é a capanga do esqueleto. Aí tem... A maligna? A maligna. É, tem aquela mulher águia também. Sim, a feiticeira do castelo de Grayskull. Sim, sim, aí... Entendi. Não, mas assim, você comentou do Gorpo, ou o Orco no original. O Orco, ele não tinha na linha de brinquedos originais. Então o que é aquela... Ele foi criado pra série de TV pra ser um alívio cômico. Nossa senhora. E depois que ele ganhou um boneco. Coitado, né, cara? O cara não consegue realizar nem o propósito comercial dele, que é ser um alívio cômico. Que puta pessoa de merda, cara. Ah, não diga isso do Gorpo. Meu Deus, é pior, ele é pior que o Jar Jar Binks, cara. O Jar Jar Binks. Jar Jar Binks foi foda. Ah, mas ele é, velho. Então, mas é isso, cara, aí... mas é interessante comentar, porque por um desenho meio tosco, ele tinha uma técnica muito avançada de animação, que chama rotoscopia. Você já ouviu falar dessa técnica? Cara, eu já ouvi falar, mas eu não sei descrever ela não. Mas eu já vi vários videozinhos no YouTube explicando de desenho da Disney usando esse negócio. Não, eu não vou saber. Ah, Branca de Neve usou esse negócio? Rotoscopia? Eu não sei dizer, mas eu sei que o He-Man usou. Rotoscopia é o quê? Você filma uma pessoa vestindo as roupas do personagem... E depois você pega a filmagem e desenha quadro a quadro por cima. Ah, não, então. E o He-Man usava essa técnica. É, eu acho que a Branca de Neve não usava isso, não. Mas o que usa é um filme em animação do Senhor dos Anéis. Isso, esse filme é bom bastante. Inclusive, um dia eu vou fazer um cast, tá? Eu vou te chamar. Você vai falar bem desse filme. Ah, eu vou tentar, mano, porque puta merda. Não, você vai falar bem desse filme, sim. Não, beleza, não, demorou. Mas eu boto fé nesse filme, Então. Mas aí veio o Taos. Cara, a gente precisa falar da melhor coisa desse desenho. Esqueleto. Eu farei um outro He-Man com minha magia e o chamarei Vega. Só mesmo eu poderia fazer uma cópia tão perfeita desse He-Man. Às vezes meus poderes me impressionam. Ah, os que... Cara, eu vou te contar uma coisa. Diga. O He-Man, então, como você falou, ele essencialmente é uma grande propaganda de brinquedo, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada no He-Man, cara? Diga. Porque os vilões são muito mais legais que os heróis, cara. Pois é. Os heróis são muito genéricos, sei lá, velho. O esqueleto é muito massa, tá ligado? Aquele homem... Esqueleto é muito massa. Aquele homem fera também, que é meio louco, muito massa também. Aquela maga do mal lá, eu esqueci o nome dela de novo. Maligna. A Maligna, pô, muito maneiro. Aquele homem peixe lá também, muito pica, tá ligado? Aí você vai ver os heróis do He-Man, velho. O cara, ele tem o poder de esticar o pescoço, velho. Ah, esse personagem é muito bom, velho. Não, mano. Quem é que vai querer comprar um boneco que estica o pescoço, velho? Nossa senhora, haja falta de criatividade. Não, o outro lá gira a cabeça, tá ligado? Tipo, o poder dele é trocar de rosto, mano. Cara, o poder... Ah, mas tem uma função ali, tem uma função. Sei lá, velho, não sei dizer. Ele tem uma cara de monstro lá, um dos rostos dele é um rosto de monstro, né? Ele tem uma cara humana, ele tem uma cara de monstro e tem uma cara robótica. É o Many Faces. Então, a cara robótica até que é útil, porque aí ele analisa as coisas com poderes robóticos e tal. A cara de monstro, velho, ele não consegue morder ninguém, porque não tem pescoço, velho. Pô, puta cara, puta poder inútil, tá ligado? O outro lá voa. Uhum. O que voa, ele é maneirinho. O que voa, ele... Eu até gosto do conceito dele, porque ele não tem asas nas costas. Ele segura as asas dele. É o Stratos. O Stratos é maneiro. Eu gosto. Pô, aquele, o Homem Musgo também é maneiro, velho. Ah, é, o Homem Musgo é maneiro também. Não, e aquele outro cara, o Kakashi do He-Man, cara, que é o... Kakashi do He-Man? O Mayo, né? Kakashi do He-Man? Aquele Mayo Arms, como é que é? O Mentor? É, o Mentor lá, que tem um bigode. Não, então, qual que é o nome dele mesmo? Mentor. É Mentor? Porque no... É Mentor, o Duncan. Não, tudo bem. Então, é o cara que constrói as máquinas lá, né? Isso. Então, o design dele eu acho horroroso. Horroroso. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Entendi. Outra coisa, as cores do He-Man, velho, que usam nos personagens, velho. Pô, velho, os caras nem variaram nas cores, tá ligado? Parece que é tudo da mesma cor. É meio monocromático o desenho inteiro, velho, tá ligado? Sei lá, mano. Tá, continua. Ah, que isso. Agora, assim, você tem algum episódio do He-Man que você lembra muito, assim, ou não? Cara, meu Deus. Cara, eu não lembro não, mas eu lembro que tem um episódio que tá dando rolê na cidade, velho. Aí o esqueleto vai lá na cidade, faz... Ah, não vou lembrar com tanto detalhe não, mano. Eu só lembro que eu ficava bravo. Entendi. Porque eu tenho o meu episódio favorito da série original, que depois tem um remake lá na série de 2002, é o episódio em que o esqueleto captura o Príncipe Adam e manda: vocês querem um Príncipe Adam de volta? Então manda o He-Man buscar. Quando puder se mexer de novo, pode dizer à sua gente que se quiserem que o Príncipe Adam volte, mandem o He-Man buscá-lo. Aí, cara, isso aí até que foi maneiro. Nossa, velho, isso foi muito bom, cara. Esse episódio na série original, você tem que ver, saco? Você que tá ouvindo, você nunca assistiu o He-Man? Assista, eu acho que, se não me engano, é episódio 4 e episódio 3. Ah. É muito bom. Vou procurar. Cara, assim, você para pra olhar, velho, o conceito do He-Man é ridículo, porque o cara já tem, tipo, começa com o Príncipe Adam é ridículo, que ele tem um colentinho rosa, é bombado. Ele é bombado pra caralho. E ninguém sabe que ele é o He-Man, que tem o mesmo cor de cabelo, sacou? Só fica bronzeado. Ele é o mesmo cabelo, velho. Tipo, quem é que não percebe que o Príncipe Adam é o He-Man, cara? É pior do que o cara do Superman, porque o Superman pelo menos usa óculos, o He-Man não. É, literalmente, ele tira a roupa pra virar o He-Man, é só isso, tá ligado? Aham, velho, ah, mano, é tipo assim, se a gente, tipo, viajasse pra, sei lá, pra praia, ficasse, tipo, 5 minutos do sol, ficasse bronzeado e depois um olhasse pro outro e não conseguisse reconhecer, velho. Pois é, cara, é tipo isso, mano. O Príncipe Adam tem o Pacato, que é um gato verde, o He-Man tem um gato guerreiro, que também é verde, velho. Como que a galera nunca percebeu? É, ninguém faz essa relação. Ai... Assim, se bem que assim, não deve ser muito comum a transformação, né? Tipo, porque um se transforma no outro, então... Aham. Uhum. Ah, velho, mas assim, voltando pro esqueleto, cara, o esqueleto é muito legal, velho. Primeiro que ele tem uma voz do caralho, tem uma das vozes mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. A voz dublada em português, ele é melhor do que a inglês, cara, eu acho. Mas assim, é porque provavelmente a gente viu muito criança, mas beleza. É. Porque outra coisa também, falando do Orco, que você tanto gosta... Agora. Ele foi dublado pelo dono do estúdio que fez o desenho do He-Man, que era a Funimation. Caramba. Que era o Lou Scheimer. Inclusive, o nome dele aparece na abertura dos créditos. Nossa senhora. Coitado, né? Feiticeira também, que era dita poderosa, volta e meia ficava assim: estou perdendo meus poderes! É o He-Man também, é o puta plot armor, o Deus Ex Machina, que resolve tudo no soco. Exatamente, cara. E esse problema, ele se perpetuou na série de 2002, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, mas ainda assim, mas é tipo, é o pré-Goku, sacou? Que o Goku resolve tudo no soco, o He-Man também resolvia tudo no soco. É verdade. Não, é, no soco e isolando pedra também nos outros, né? Na pedrada. É, jogando pedra nos outros, nosso jogo. A animação do He-Man jogando pedra nos outros é muito bom. Aí então, a He-Man e os Mestres do Universo de 1983 durou de setembro de 1983 até novembro de 1985. Duas temporadas com um total de 130 episódios. E a gente não conseguiu ver nenhum décimo disso daí. É, pois é, galera. Pra vocês verem. Pra vocês sentirem o Trump. Exatamente. Mas eu acho que é isso aí que a gente tem pra falar da série original. Você quer dar um conselho aí pra galera, ou, André? Crianças, não comprem drogas. Se tornem um popstar e você vai conseguir elas de graça. Um excelente conselho. Até mais tarde, minha gente. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Grayskull. Esse é Cranger, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos. Pelos poderes de Grayskull! Mestres do Universo. Então, entrou um bastante ato, assim, depois do fracasso comercial do filme Mestres do Universo de 87. Na série como um todo, a franquia como um todo, na verdade, entrou em ato. Mas ela teve um revival, então chegamos em agosto de 2002 com o He-Man Mestres do Universo. Mas aí, agora ficou melhor, não ficou, André? Não, é o seguinte, eu não sei se eu cheguei a criticar o episódio com você quando a gente gravando, já não tô lembrando. Mas eu critiquei esse negócio com você antes, mas eu tenho que admitir, a série é boa, entendeu? Eu acho que, tipo, ela tem uma boa narrativa e tal, tem umas intrigas interessantes, até tem um certo desenvolvimento dos personagens e pá, mas... Assim, não sei se é porque é uma série de 2002, não sei o motivo, mas eu senti muito sono assistindo aquele negócio, tá ligado? Ô, louco! É, e senti muita raiva do Orco, né, que nem eu comentei com você, mas, enfim. Assim, se for pra dar uma nota, eu dou uma nota 6, tá ligado? Nota 6. Ô, louco! É, isso aí, mas assim, eu recomendo, sabe? Tipo, se você quiser, assim, conhecer mais sobre o He-Man, se você quer... É, eu acho que vale a pena. Só que a série tem uns problemas que me incomodam muito. Uns problemas meio bobos também, tipo... Meio bobos, mas que influenciam bastante. Por exemplo, cara... Que nem eu comentei agora há pouco... Que eu me incomodo muito com as cores dos personagens do He-Man. Eu acho que... Sei lá, elas não são muito harmônicas, tá ligado? Elas não harmonizam muito bem. Cara, as cores desse desenho são horríveis. Por que diabos o céu é laranja, tá ligado? Ah, o planeta é tridimensional, sacou? Ah, mano... Aí, cara, os roteiristas deviam ter enfiado alguma cena, no mínimo uma cena com o céu azul, véio, porque sinceramente aquele céu laranja me dava ânsia de vômito, cara, entendeu? Não que aguentava isso? Aquilo. Fora também que eu ficava bravo, porque coitado do Príncipe Adam, tem um episódio que ele quer ser autossuficiente, entendeu? Acho que é o segundo ou terceiro episódio. Não, é tipo o quarto episódio, o quinto episódio. Que ele mostra lá pro mentor dele que ele quer ser autossuficiente, que ele não quer depender do He-Man e tal. Só que aí todo mundo incentiva ele a ser o He-Man. Tipo, Príncipe Adam, você é um inútil. A gente quer o He-Man, tá ligado? E no final do episódio eles dão um conselho mó contraditório com a mensagem que o episódio passa. Porque, tipo, eles dão um conselho assim. Confie em si mesmo, não dependa dos seus poderes. Mas foi exatamente o que falaram pro Príncipe Adam fazer lá. Pra ele confiar só nos poderes do He-Man, que ele, por ele mesmo, não dava conta de nada. Eu acho, sei lá, mas... Fora que também as cenas de luta também me incomodam um pouco, porque, tipo, as cenas de luta são legais, mas eu não sei se eu tô ficando velho demais pra cena de luta, velho, porque, tipo, às vezes eu não tô nem aí pras lutinhas lá, umas lutinhas... Uma animação até que interessante, mas nada muito chamativo. Eu só quero que aquela luta acabe pra continuar a história do episódio, entende? Entendi. Mas assim, mas eu acho que isso também é muita coisa da chatice, da minha chatice, da minha velhice, entendeu? Você ficou boomer. É, eu tô virando um boomer aos poucos, entendeu? Entendi. Eu, ao contrário do sujeito aqui das oito, eu gostei muito da série porque eu achei que, primeiro, foi um redesign muito bacana, achei. É verdade. E você reconhece todos os personagens, sacou? Não ficou uma parada muito destoante. Que era todos, e também todos os redesigns são muito bonitos, em particular o do esqueleto, que é incrível. O do esqueleto é muito bom mesmo. Então, não, os vilões dessa série são muito bons, cara. É aquilo, eu não vi tudo, eu vi só os personagens, os 8 primeiros episódios, mais os episódios que você falou pra eu ver separado. Justo. E eu tenho que dizer o seguinte, os vilões, mais uma vez, são muito mais legais do que os heróis. Eu não sei se nos episódios que eu não vi, eles dão um desenvolvimento maior pros mestres do universo, mas eu sempre sentia que o He-Man resolvia tudo no fim das contas, porque eu vi mais cenas dos mestres apanhando do que deles fazendo alguma coisa de fato, sabe? Não sei se... acho que depende, é porque eu vi a série toda por completo, então eu tenho uma percepção um pouco diferente, porque... Eu acho que eu te recomendei os episódios errados, talvez. Tinha que ter atualizado a lista. Mas isso tudo bem. Mas eu também gostei muito dessa série porque ela dá meio que um deep lore no universo do He-Man. Se olhar a série original de 1983, é tudo galhofa, sacou? É Sim. propaganda pra vender boneco. Sim. Aqui já tem um meio que assim uma construção de mundo. O primeiro episódio de em três partes é a prova disso, sabe? Tem ali todo um background, toda uma explicação, porque o desenho original é... Por que que o esqueleto que é... invadiu o castelo de Grisco? Ah, porque ele é mau, sabe? Aqui não, putz, o castelo de Grisco tem todo um deep lore ali dos anciões que carregam o poder da magia e o cacete A4. Verdade. Tem todo um drama, assim, da feiticeira ser mãe da Tila, que isso também tinha na série original, mas aqui dá uma aprofundada nas coisas. Não que seja incrível, sabe? Mas já era alguma coisa. Não, é legal e mesmo. E tem essa coisa que não tinha na série original... do Príncipe Adam não ser reconhecido, do Príncipe Adam ficar à sombra do He-Man. Sim. Isso eu achei muito bacana. Não, eu também gostei. E tipo, apesar de ter reclamado disso agora há pouco, eu acho interessante também, porque o Príncipe Adam ele meio que sofre com esse anonimato, né? Porque todo mundo acha que ele é um bosta, que não faz nada, sendo que ele que carrega aquele reino nas costas, né, cara? Exatamente. Outra coisa também que eu comentei, voltando para os designs, é que finalmente o He-Man é diferente do Príncipe Adam. Ah, é, porque o Príncipe Adam é magrinho nesse. O He-Man no original era o mesmo tamanho, só mudava o bronzeado. É, pois é. Não, o Príncipe Adam... E eles até têm uma personalidade diferente, né, cara? Sim. O Príncipe Adam ele é todo descoladinho, jovem dinâmico. Enquanto o He-Man não. O He-Man é aquele homão da porra. Que chega lá e com aqueles bíceps maravilhosos e salva o dia, enfim, detalhes. Pois é. Agora, tipo, outra coisa ficou muito incrível. Esqueleto. Sim. Esqueleto ficou, ó, meio que ele tem uma origem incrível, que ele era um cara evil com a cara azul, caiu um ácido no rosto dele e ficou com o rosto de caveira. Eu acho que o rosto de caveira fez bem pra ele, porque a cara dele já era feia. Fez bem, porque ele era muito feio, velho. Era uma cara escrota, o rosto de caveira deixou ele maneiro. Nossa, ele não só ele tem aquele cajado que ele tinha na série clássica com caveira e chifre, como ele tem duas espadas. É, ele luta bem pra caramba. E ele é um adversário à altura do He-Man, né, cara? Uhum. O tempo todo ele mostra que ele tem muito poder, cara. Total. Ele é uma ameaça de verdade. Naquele episódio que ele junta todos os vilões lá, velho, pô, ele bota moral, tipo, um montão de cara que parece foda pra cacete, e o caveira lá, tipo, se alguém se virar contra ele, vai apanhar muito, né, velho? Exatamente. Outra coisa também que essa série corrigiu é que, na maioria das vezes, o He-Man não é um Deus Ex Machina. O He-Man não resolve a parada toda. Ah, então. Aí eu já não sei dizer, cara. Porque, sei lá, eu tava lá o tempo todo, mano. Eu ficava bravo com isso. É, eu senti, velho. Porque, tipo, no desenho clássico, o He-Man virava He-Man, batia em todo mundo, resolvia. Aqui não. Aqui tem todo um dilema. E também tem uma dificuldade do Príncipe Adam virar o He-Man. É, isso acontece bastante mesmo. Inclusive no episódio que o Caveira rouba o... rapta o Príncipe Adam e só... E que é o He-Man aparecendo ali, né? Senão mata. Exatamente, que também é o meu episódio favorito. Muito incrível, velho. Nossa, que esse episódio me deu raiva por causa do orco. Esse foi o primeiro episódio que eu fiquei bravo com o orco, cara. Porque, mano, pensa comigo. Vai lá ele e aquele tigre verde do He-Man salvar o Príncipe Adam, né? Beleza. O Millennium, que é o Cringer. É, exatamente. O orco, ele pode voar, mano. Ele podia atravessar aquela cela pro He-Man tá, velho. Por que que não foi lá e soltou o He-Man, velho? Tá ligado? Entendi. O Oco só tá lá pra contar piada e mudar a cor do pelo do gato do He-Man, porra. Ah, mas você não gostou do episódio que o Oco tenta voltar pra terra dele e ele engana o esqueleto? Então, é isso que eu ia falar. Esse episódio, assim, eu já comecei bravo com o Oco, porque ele já começa fazendo merda, né? O pessoal tá lá erguendo aquelas estátuas, aí o Oco... Eu vou ajudar! E ele vai lá e derruba tudo, blá blá blá. Aí naquele episódio eu dei o braço a torcer, porque eu falei, ah não, tão louco não é tão inútil assim. Ele só precisa de um desenvolvimento lá dele, pá. Suavidade. E depois o Loki também, ele é essencial na saga lá que o Caveira junta todos os vilões, porque é o Loki que devolve a espada pro He-Man, né? Mas de qualquer jeito, sei lá, eu fiquei bravo com ele. Nessa mesma saga, aquele homem que voa lá, ele é preso numa teia de aranha, o Loki não faz nada, ele foge. Ah, não sei, mano. Outro episódio, aquele episódio do peixe gigante lá, tá ligado? O peixe absorve ele. Mano, aquele episódio só deu merda por causa do Orco, velho. Porque o Orco ficou... Ele viu lá o mentor do He-Man e ficou... E aí, mentor do He-Man, tudo bem, cara? Ele ficou puxando assunto. Aí o cara falando... Orco, sai daqui, você tá atrapalhando a missão. Você tá atrapalhando a missão. O Orco não saiu. Aí os vilões viram o Orco e aí deu toda aquela treta de chamar o peixe gigante. Entendi. Mas eu gosto da série. Eu gostei da série, entendeu? Que bom. Acho que se eu também não tivesse enrolado assim na minha vida pessoal, eu ia dar uma nota maior pra série. Ia vir com mais carinho. Entendi. Outra coisa também boa dessa série é que voltaram muitos dubladores originais da série, inclusive. É verdade, inclusive do Caveira. Não, do Esqueleto. Exatamente. Como alguma coisa que mudou é que eles usam os nomes originais em inglês, tipo Esqueleto, Evelyn, o Menetarms, que era o mentor. Isso. Aí deu uma confundida, mas assim, não era tão fã da série original, desceu como uma luva pra mim. Não, e assim, eu vou repetir uma coisa que você falou, né? O world building muito bom, realmente muito bom, porque aquele episódio lá que o esqueleto tá armando uma intriga lá entre o pessoal pássaro e o pessoal abelha, né, cara? Pô, aquele episódio foi muito bom, cara. Aqueles episódios foram muito bons, cara. Eu achei muito maneiro, tipo, toda a intriga, o desenrolar da história, e no final aquele homem-abelha vira amigo do He-Man, da turma dele. Eu achei muito foda isso aí. Entendi. E, tipo, é toda a lore, né? Esse episódio é muito bom, mas eu acho que pra mim não chega nem perto do esqueleto capturando o príncipe Adam. Ah, não. E quem é que o He-Man busque? Aquilo é engraçado mesmo, né, velho? Eu fiquei tenso nessa parte, velho. Aí meio que na segunda temporada, meio que rola uma troca de vilão principal, porque o esqueleto joga de escanteio, e o vilão principal passa a ser o Rei Risses. Isso, esse aí mesmo. Pô, e assim, eu não sei se você achou, se não gostou tanto dos designs, velho, mas pelo menos os vilões ali, os guerreiros do mal do esqueleto, eles tinham um design próprio cada um. Ah, não. Os homens cobra meio que são tudo meio que genérico, sabe? Meio que tudo temático, todo mundo tem um tom de verde, meio que todo mundo faz as mesmas coisas. É legal ainda assim, eles não têm também tanta personalidade um do outro. Verdade. Não, assim, tem aquele. Como é que é? O Cobra Khan? Cobra Khan? Isso. Cobra Khan tem bastante personalidade. É, mas é só ele. É ele e o Rei Riz. O resto, velho... É, o resto, aquele general cobra lá que eu achei maneiro pra caramba o design dele. Pô, o cara não faz nada. Pelo menos nos episódios que eu vi, o cara só tá lá desistindo. E tem o Zoldak também, que é o cara lá que também era um dos personagens mais poderosos. Deu surra no He-Man, velho. Ah, é, o Zoldak é foda. O Zoldak é foda. O Zoldak era boladão. Baita edição pra essa... Não, se o mentor é o Kakashi do He-Man, velho, o Zoda que é o Itachi, é o Minato do He-Man, entendeu? O Zoda que ele é do bem do inicial ao fim, entendeu? E ele, tipo, é um cara assim, que no passado era foda pra cacete, continua foda pra cacete, então ele é o Minato, entendeu? Exatamente. Mas aí meio que a série foi cancelada, porque foi também feito pra vender linha de bonecos e não acabou não emplacando. Aí, infelizmente, a série durou de agosto de 2002 até janeiro de 2004, com um total de 2 temporadas. A primeira com 26 episódios, que termina de uma maneira maravilhosa também, inclusive, num cliffhanger. Uhum. E a segunda só com 13 episódios. Uhum. Infelizmente, a segunda temporada nunca foi lançada oficialmente no Brasil, por isso que não tem ela dublada. Por isso que tava em inglês, né, quando tu me mandou. Exatamente. Mas foi um bom revival, assim, foi um bom revival, mas não emplacou de novo a série Mestre do Universo. E ela ficou adormecida aí por 17 anos, aí, com a série mais recente, da Netflix, que a gente ainda não vai comentar porque ainda não saiu inteira. Sim. Agora eu quero dar meu conselho, porque é um conselho muito importante, que vida de solteiro é ruim, mas a de corno é muito pior. Bom, então esse foi o programa de He-Man aqui e tal. A gente só comentou das duas séries originais, porque eu esqueci de passar o filme trash pro André. Talvez a gente grave depois o filme trash. É, e eu também tô super enrolado. Eu não tô conseguindo fazer nada. Não tô conseguindo nem dar conta do meu podcast. Então, pô. Qual que é o seu podcast, inclusive? Faz seu jabex aí pra nós. Ah, é isso aí. Pessoal, escutem Depois das 8. Sou eu mais três amigos, a gente organiza esse negócio. E a gente começou com um projeto no YouTube também. Mas aí, é isso aí. A gente começou um projeto no YouTube, a gente vai começar a fazer umas séries documentais. E é isso aí, acompanha a gente aí. Muito bom. Então acompanhe o Depois das 8 no Instagram e no YouTube. Me acompanha, assine o feed também, né, do Spotify do Depois das 8. Assine esse feed do Delírios do Rania e me siga no Instagram também, @LordRania, e no Twitter. Uhum. E eu também tô no YouTube também, estou com o canal Rania Livre. E no mais é isso. E até a próxima. Até a próxima. E acabaram engravidando a pessoa com quem você está transando, você não precisa de abortar o bebê. Você pode vender ele. Imagina, você se livra do bebê e ainda ganha uma grana. Caralho. Tô brincando, galera. Que isso? É, esse é o conselho do que não fazer. Importante. Agora eu quero dar outro meu conselho. Errar é humano. Colocar a culpa em um terceiro é estratégico. É isso aí. Você não precisa de desistir dos projetos que você nem começa. Justo. Aqui. Pare de expor a sua solteirice no Instagram. Lugar de mercadoria usada na OLX. Caraca. Família é quem te considera. Seu sangue até o pernilongo tem. Não. Então, Lardiano, isso aqui é pra gente. Meus Diga. Caros amigos de 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, sinto informar que tá na hora de mudar da casa dos pais. Nossa! Pior que tá mesmo, hein? Ai, meu Deus. O podcast tem que começar a dar dinheiro logo, hein? É, pois é, gente. Assinem, comecem a comprar as camisas depois das 8. Que a gente vai começar. Exatamente, assine meu OnlyFans. É, assine meu OnlyFans. Exatamente, é arroba Andrezinho Gostoso e arroba Lorde Trozoba. Meu Deus. Quem cala nem sempre consente. Às vezes é só preguiça de discutir com gente chata mesmo. Sim. Então o último conselho quem tem que dar é o He-Man. He-Man, dá um conselho aí pra gente. Às vezes é melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas achem você um idiota do que abrir a boca e dar a elas a certeza. Adorei. Muito bom, né? Perfeito, perfeito. Até mais tarde, minha gente. Falou!